Um dos grandes mistérios da vida humana é a velhice e suas implicações mais conhecidas, as doenças causadas pela debilitação do organismo. Cientistas europeus formaram uma equipe de pesquisas para tentar desvendar o grande mistério. Eis a propósito uma reportagem de Hélia Araújo, do Serviço Brasileiro da BBC. A verdadeira razão do envelhecimento ainda é desconhecida. Acredita-se que o ser humano possua uma espécie de relógio embutido, que um dia começa a funcionar mal. Uma teoria mais científica é que células humanas normais se dividem por um número finito de vezes e então morrem. Uma outra teoria diz ainda que o envelhecimento ocorre devido à incapacidade das células de renovarem o ADN, substância que forma os genes. Existe, entretanto, um consenso. É de que o homem, aparentemente, não morre de velhice, e sim das doenças relacionadas com ela, como câncer, problemas cardíacos e a mais comum, a demência senil. E agora, para pesquisar essas doenças e descobrir uma maneira de evitá-las, foi criado o projeto EURAGE, com cientistas de 10 países europeus pertencentes à Comunidade Econômica Europeia. A razão desse projeto é muito simples. A população de velhos está crescendo bastante, principalmente na Europa. No final do século passado, a esperança de vida ao nascer era de 45 anos. No início do próximo século, estima-se que ela dobrará. Isto significa que haverá uma necessidade muito maior de assistência médica e social para atender a esta vasta população de idosos. A única maneira de tornar esse setor da população menos dependente da sociedade é torná-lo mais saudável. E é este o grande objetivo do projeto EURAGE. Os cientistas estão fazendo suas pesquisas em 30 sofisticados laboratórios espalhados pela Europa, inclusive na Grã-Bretanha, e estarão em contato permanente, a fim de trocar informações. Um dos fatores mais estudados da pesquisa será o papel dos genes no processo de envelhecimento. Os cientistas já concluíram que há uma certa relação entre genes de pessoas afetadas pela demência senil e daquelas que sofrem de certos tipos de câncer. E ainda, o fato das vítimas do mongolismo, doença causada por problemas genéticos, envelhecerem mais rápido, vem comprovar que certos genes podem realmente causar o envelhecimento. Mas, mesmo desconhecendo a verdade sobre a velhice, o coordenador-geral da equipe de pesquisa acredita que, devido aos avanços da ciência, a criança de amanhã terá uma possibilidade concreta de viver até os 130 anos. E mais, que cabe aos cientistas de hoje tornar esse longo período de velhice menos doloroso e mais agradável. Uma reportagem de Hélia Araújo, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Num artigo publicado recentemente, uma das mais conceituadas publicações especializadas da Grã-Bretanha, a British Medical Journal, alertou aos que sofrem da vista contra os perigos consequentes de uma prática bastante comum. Eis os detalhes apurados pela reportagem da BBC de Londres. As pessoas que usam lentes de contato para corrigir problemas de visão deveriam receber mais informações sobre o risco que elas estão correndo de contraírem infecções ou de terem outros tipos de complicações. O alerta foi dado recentemente pela revista britânica British Medical Journal, uma das publicações especializadas em medicina de maior prestígio em língua inglesa. Segundo a revista, médicos do Hospital de Olhos de Moorfields, aqui em Londres, anotaram e guardaram os dados de todos os pacientes durante um período de 3 meses. O resultado foi que, em 10% de todos os casos analisados, verificaram-se complicações causadas pelo uso constante de lentes de contato. O principal problema enfrentado pelas pessoas que usam essas lentes são alterações físicas e químicas nos olhos, devido principalmente à falta de oxigênio e a arranhões ou infecções da córnea, a membrana exterior do olho. Quando os médicos decidiram aprofundar mais esse estudo, eles descobriram que, ao contrário do que talvez a maioria das pessoas imagina, as lentes maleáveis ou gelatinosas são as mais perigosas. Segundo os médicos, as pessoas que usam essas lentes têm chances 2 vezes superiores de desenvolver algum problema do que as pessoas que usam as chamadas lentes duras. No caso de míopes, que optaram pelas lentes maleáveis, que não precisam ser removidas todos os dias, os riscos de uma infecção são nada menos do que 7 vezes maiores. Como, de qualquer maneira, cada vez mais e mais pessoas estão optando por lentes de contato, os médicos do Hospital de Moorfields concluíram que, pelo menos, os míopes deveriam ser advertidos dos perigos antes de escolherem entre as lentes duras e as maleáveis. Uma reportagem de José Antônio Arantes, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Estudantes universitários da Grã-Bretanha foram solicitados recentemente a escolher a melhor música de todos os tempos. Eis o resultado. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Bohemian Rhapsody, com o grupo Queen, a música escolhida pelos universitários britânicos como a melhor música pop de todos os tempos. Essa escolha mostra que os universitários de hoje entraram na onda de nostalgia que caracteriza a parada pop britânica nesses últimos meses de 1988, onde os primeiros lugares são ocupados por compilações de sucessos dos anos 60 e 70. Além de Bohemian Rhapsody ter conquistado o primeiro lugar da University Radio e Nescafé All Times Top 50 Singles Chart, o grupo Queen também ganhou a votação na categoria de Melhor Apresentação ao Vivo e ficou em terceiro lugar entre os grupos favoritos de todos os tempos, atrás somente de Genesis e dos Beatles. Aí está, a geração do final dos anos 80 apontando como a melhor música pop de todos os tempos Bohemian Rhapsody, da banda de rock Queen, um sucesso dos anos 70. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all. Uma reportagem do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Um estudo recente na Grã-Bretanha constatou que uma porcentagem considerável das pessoas que morrem vitimadas por acidentes na Grã-Bretanha poderia ser salva. Oscar Pilagalo Filho, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, tem os detalhes. Na Grã-Bretanha, mais de 14 mil pessoas morrem todos os anos por acidentes. Esta é uma pequena parcela de pessoas que dão entrada em hospitais para serem tratadas devido aos acidentes, mais de 500 mil por ano. Mas um estudo do Colégio Real de Cirurgiões mostra que esse número poderia ser bastante reduzido. Segundo o estudo, de cada 1000 pessoas que morrem em acidentes, pouco mais da metade chegam ao hospital já mortas. Mas dessas, cerca de 170 poderiam ser salvas se fossem atendidas por médicos e enfermeiras experientes. Portanto, 30% dos pacientes acabam morrendo de ferimentos que são tratáveis. Em consequência desse estudo, o Colégio Real de Cirurgiões está exortando as autoridades a melhorarem os serviços de emergência dos hospitais. Eles sugeriram, por exemplo, que helicópteros fossem usados para transportar os feridos mais graves aos hospitais. Os médicos chamaram a atenção para a ironia de que helicópteros já são usados para se transportar órgãos que serão transplantados, mas ainda não são usados para transportar pessoas acidentadas. O governo britânico recebeu bem as recomendações. Um alto funcionário do Ministério da Saúde, David Mellor, disse que as sugestões seriam estudadas junto com outras autoridades de saúde e médicos. Para ele, essa é uma importante contribuição ao debate sobre como melhorar o padrão de tratamento às pessoas que sofrem acidentes. Este foi Oscar Pilagalo Filho, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. E agora, fique em dia com a música pop. To the girl with the gun, I leave my loneliness to the boy in her arms. I leave you. When you go, and you must, my tongue will turn to dust, and goodbye won't be a thing. On a day like today, I'll believe anything you say. We'll be there when your heart hits the ground. Now that I'm not around, be good. And if you can't be good at being bad, like every girl should. Oh, honey, be good. Honey, Be Good, com o grupo The Bible, que acaba de lançar o seu último LP, Eureka. Essa gravação foi feita recentemente aqui nos estúdios da BBC em Bush House, onde os dois integrantes do grupo, Boo Hordin e Neil McCall, também foram entrevistados. Nessa entrevista, eles falaram sobre a sua música, que não recorre a arranjos eletrônicos, sendo acompanhada apenas por guitarras acústicas, e também deram conselhos para quem estiver se iniciando na carreira pop. The only bit of advice I could give is that the first album I actually funded myself, which is £1,000, which I think for any group, if you, you know, like sell your car. O único conselho que posso dar é que o primeiro álbum eu financiei do meu próprio bolso e custou 1.000 libras, cerca de $1,800 ao câmbio atual. O que, para qualquer grupo, significaria vender o seu carro ou economizar por um ano. Nós gravamos o primeiro álbum em 4 dias e tivemos que ir às distribuidoras e implorar para que ficassem com o nosso disco. Foi assim que começamos. Não é fácil para todo mundo, mas para nós parece ter funcionado. Se você começar por baixo, você pode manter um certo controle. Pois é, fica aí então o conselho do grupo The Bible. Se você tiver um pouco de dinheiro guardado e uma boa dose de persistência, as coisas podem dar certo, ou não. E eu acho que talento também deve ajudar muito. E vamos conferir o talento do grupo ouvindo mais uma faixa do LP Eureka. Vamos ouvir Graceland. Would I give you money? I don't know. The freest things in life are best dance. Put me to the test now. Build the Taj Mahal. Wear black every day of your life. I doubt it. You'll never see Graceland. You'll never see Graceland. Never see Graceland. Oh, all my wanting, all my waiting, all my working, all my wickedness, for all my yearning inside I'm shutting down. You'll never see Graceland. O novo LP do grupo The Bible, numa reportagem do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Um problema muito conhecido dos brasileiros, o congestionamento do trânsito nas grandes cidades, é agora também familiar aos londrinos. E é aparentemente um problema sem perspectivas de solução a curto prazo. Dulce Maltês, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, andou investigando o assunto. Com uma população de 7 milhões de habitantes, Londres é o maior centro populacional da Europa. E, gradualmente, o tráfego da cidade se torna cada vez mais congestionado. Desde 1982, a cidade vem registrando um grande impulso econômico, com a criação de milhares de novos empregos, principalmente na área financeira. Ganhando bons salários, essa nova classe de trabalhadores prefere se locomover pela cidade em seus modernos carros ao invés de usarem transportes públicos. Este número adicional de carros está provocando os chamados superengarrafamentos, quando em grandes áreas da cidade o trânsito fica paralisado por várias horas. Este novo fenômeno não é mais apenas uma irritação para os que vivem ou trabalham na metrópole. O congestionamento do tráfego em Londres e arredores atingiu tal proporção que já se tornou um problema nacional. A Federação das Estradas Britânicas estima que a situação do tráfego em Londres está provocando gastos adicionais no valor de US$ 3 bilhões por ano no orçamento do setor de transportes. Portanto, é preciso fazer uma reavaliação fundamental sobre a estratégia do sistema de transportes na cidade. Uma das alternativas para a solução do problema, que a cada dia ganha mais adesões, é a da introdução de pagamento de pedágios nas ruas mais congestionadas da cidade e seus arredores. Esta alternativa, segundo os especialistas, poderia levar os proprietários de carros a fazerem uso com mais frequência dos transportes públicos, aliviando assim o tráfego em Londres. Mas para que esta alternativa possa dar resultados, é vital assegurar a eficiência dos transportes públicos. Hoje em dia já está comprovado que existe uma complexa inter-relação entre a eficiência dos transportes públicos e a opção por usar carros próprios como meio de locomoção. Atualmente, por causa do acentuado declínio na demanda, o sistema de transportes públicos de Londres sofre por falta de investimentos, não podendo garantir o padrão de serviço requisitado, o que encoraja as pessoas a usarem seus carros. Para quebrar este círculo vicioso, a única saída seria uma injeção maciça de investimentos no setor dos transportes públicos. Uma solução que o governo britânico não vê com bons olhos, mas que para os especialistas é a única maneira de acabar com os superengarrafamentos do trânsito londrino. Uma reportagem de Dulce Maltês, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres.